Garagem. 120 minutos de barulho. Boa noite, ouvintes da Gazeta. Aqui é André Barcins, que vocês estão ouvindo aí no fundo, o Coral de Vozes da Bulgária. Um disco muito lindo que vai nos acompanhar durante toda a noite, até as 2 da manhã. Só no background, é óbvio, porque por cima é só barulho. Hoje, um dia meio especial, estamos sem o André Forachieri, que, coitado, foi para Porto Alegre participar lá de um seminário sobre rock and roll e ficou dodói, está doentinho da garganta, está em casa. Daqui a pouco a gente vai telefonar pro Peroba lá para falar com ele, falou? Hoje vamos fazer várias coisas aqui, vamos atender pedidos, rolar muitas demos, a gente vai bater um papo com a banda Holy Bitch, que vai tocar na quarta-feira na Der Temple, e vamos sortear ingressos para a festa de quarta-feira. Aliás, não sortear, a gente vai dar ingressos. Não vai ter sorteio, basta você ligar para cá, 252-6561, todo mundo que ligar e der um nome aqui vai ganhar um ingresso para a festa do Garagem quarta-feira na Der Temple. Fica ali na Augusta 281 e um show da banda Holy Bitch na própria quarta. 252-6561, só ligar e ganhar, não tem nem sorteio, falou? Nesse primeiro módulo, Hard-Ons, TED e Fluid. Presta atenção no TED, vale a pena gravar. Hard-Ons com Don't Wanna See You Cry, depois o TED, uma música do segundo álbum deles, Axe to Grind, encerrando o módulo Fluid com Much Too Much. Vamos nessa. I don't want my head up high. This is the next day goodbye. 88,1. It's fun to take a trip. Put acid in your veins. Você está ouvindo Garagem. Bom, 12:00 em São Paulo, você está ouvindo Garagem. Aqui é André Barcinski. Nesse módulo você ouviu, iniciando o módulo, Hard-Ons com Don't Wanna See You Cry. Depois o Ted com Axe to Grind. E encerrando o Fluid com Much Too Much. Vale dizer aí que os Hard-Ons são uma banda australiana. Esse disco de 91, se eu não me engano, chama-se Love is a Battlefield at Wounded Hearts. É muito bom. Quem puder comprar, sai pela Tang Records, que é uma gravadora de Massachusetts. Muito boa, quem for aos Estados Unidos deve comprar. Um trio formado por Black na guitarra, Kish, baterista, e Ray no baixo. Uma das boas bandas da Austrália, né? Depois a gente rolou o Ted, uma música que é do, chama Axe to Grind, que é do disco Salt Lick, que na minha opinião é um dos melhores discos que a Sub Pop já lançou e é a melhor coisa que o Ted já fez. Ele tem três discos, né? O primeiro God's Balls de 89, esse Axe to the Grind de 90 e o Eight Way Santa, que saiu inclusive no Brasil pelo Estúdio Tan de 91. Esse Salt Lick foi produzido pelo Steve Albini, que é o cara do Rape Man e do Big Black, e é muito melhor do que os outros dois LPs do Ted. Você tendo grana pra comprar um só, compre o Salt Lick, que vale a pena. Encerrando, a gente tocou Fluid, que é, apesar de ser da Sub Pop, não é de Seattle, é uma banda do Colorado com Much Too Much, uma música bem Stooges aí, né? Bom, lembrando, você pode ligar 252-6561, a gente tá em clima de Natal, todo mundo que ligar vai ganhar ingresso pra festa de quarta-feira. Quarta-feira na Der Temple, Rua Augusta 281, festa do garagem, a segunda festa do garagem com o show da banda Holy Bitch. Depois a gente vai estar conversando aqui com o pessoal da banda. Então 252-6561, é só ligar que você tá ganhando, falou? A gente vai fazer um módulo agora com três bandas que você nunca ouviu falar: Gorilla com Detox Man, depois Monoman com Burning Bush e encerrando Scientist com Murderers in a Purple Dress. Vamos nessa. The world. Yeah. Na volta da sua Rádio Matraca, a partir de 28 de março, aqui na Gazeta FM. Um programa de humor, música e informação. Criado, produzido, apresentado e ouvido por Laerte Sarrumor e Ayrton Munhaine. Bah, como é que é negócio? Rádio Matraca, todo sábado às 2 da tarde, a partir de 28 de março, na Gazeta FM. E no programa de estreia, um mini especial sobre a verdadeira ecologia. Não perda! Gazeta 88,1. Let's go tripping. Aqui na 88, Garagem. Eu a gente te guarda ed amico un po'. Ci chiamano i Monkeys. Vocês estão ouvindo o Zácaro cantando o tema dos Monkeys, né, Paulão? É isso aí. Estamos aqui com Paulo César Martim, grande especialista em futebol internacional, de notícias populares, né, Paulo? É isso aí, André. Olha, eu queria dar um toque. Hoje eu estou fazendo a grata missão de ficar atendendo o telefone aqui e tenho que te dar um toque que as mulheres voltaram a ligar para o programa. Porra, finalmente, né? No programa passado não foi quase nenhuma, né? A galera em peso manda beijos para a Raquel, Cristiane, a Inti, a Elisângela e outras. Porra, lindo. Lembrando que mulheres e homens, as primeiras principalmente, 252-6561, só ligar, já tá no programa, já ganhou um ingresso pra festa de quarta-feira do Garage. 252-6561, a festa ali na Der Temple, na Rua Augusta 281, e vai ter um show da banda Holy Bitch. Nosso DJ lá, o Pacheco, inclusive é parecido com o Dolens, né, do Monkeys, né? É isso tá aí. Vibrando lá. Pacheco Dolens, tá vibrando com o tema dos Monkeys cantado em italiano. Que é uma raridade da avó do Sérgio aqui que trouxe, né? Que era muito fã dos Monkeys, né? É isso aí. Eu queria dar um toque, André. O Luiz Paulino, do Butantan, 28 anos, ele falou que ele conhece o Mono Man. E ainda pediu Green Magnet School. Ah, boa. Eu acho que ligou pra eu passar pedindo Green Magnet. Bom, um ouvinte ligado, então, né? Comprou uns disquinhos encortados e tal. Muito bom. Luiz Paulino. De onde é o cara? Do Butantan. Pô, é legal. Bom, então vamos lá. Meia-noite 25, vocês ouviram no módulo Gorilla com Detox Man, o Mono Man. Que a banda que o Luiz Paulino conhece como Burning Bush, encerrando Sciences com Murders in a Purple Dress. O Gorilla é a mais nova sensação da Sub Pop. A Sub Pop, depois de perder o Mudhoney, o Ted, o Soundgarden, o Nirvana, perdeu todo mundo, tá apostando tudo no Gorilla e no Seaweed. Isso aí é um compacto de Detox Man, que é o primeiro single da banda. Depois outra banda de Seattle, Mono Man, que são os coroas aí que fazem só singles. Acho que eles não tem nenhum LP lançado. Se o Luiz Paulino tiver alguma outra coisa do Mono Man, eu tenho dois compactos dele, Burning Bush e um que chama só Mono Man. Ele pode ligar pra gente aí e dizer que a gente recebe com muita alegria. E encerrando, uma banda de garagem da Austrália chamada Scientist. Banda que existiu de 81 a 87. A gente rolou a faixa Murderous in a Purple Dress. A gente tá fazendo questão de rolar aqui muitas bandas da Austrália pra mostrar como tem bandas boas num país, sei lá, que deve ter a população de São Paulo, sei lá, né? É. Bom, por falar em banda, a gente recebeu uma pilha de demos aqui. E ficamos muito contentes com isso. Hoje a gente vai tocar duas. A gente vai tocar a demo da banda Agatha e do Holy Bitch, que tá aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Mas nós recebemos demos das bandas Psycho Drops, Hangover, Campo Sagrado, Sweet Pain, Burn, Mickey Junkies, Maquiavel, Oliver Nace e Virna Lise. No próximo programa já rolam mais umas três e por aí vai. Você querendo mandar sua demo, não esqueça. Rádio, programa Garagem, Rádio Gazeta FM, Avenida Paulista 900, quarto andar, CEP 01310. Mande sua demo que a gente vai rolar. Hoje rolam duas, na semana que vem rolam mais umas duas ou três e por aí vai. Toda semana a gente rola. A gente não vai tocar banda brasileira que tenha disco gravado, não vai tocar Titãs, não vai tocar Paralamas, só banda demo. Então mande, falou? E aí, Paulo, mais mulheres ligaram ou não? Continuando nisso aí? Não, ficamos nisso aqui por enquanto, mas liguem, estamos ansiosos. Pacheco Dolens está ansioso para receber o telefonema de uma fã dos Monkeys aí, em italiano. Depois o Sérgio vai falar de onde ele conseguiu esse disco, que parece que era da avó dele, né, que morava na Calábria, na Itália, né? É uma coisa linda, uma coisa espantosa. Era, né, que ela tinha muitos discos dos Monkeys. É. Diz que era muito fã da Net Funicello também, né? Surfava. Uhum. Então. É. O Zácaro deve estar adorando. Deve estar lindo, né? A gente depois vai levar o Sérgio pro programa do Zácaro. Bom, agora a gente vai rolar um módulo com o disco novo do The Hypnotics, com a música Shakedown. Depois, preparem seus gravadores aí, L7 tocando Ramones, no tributo Gabba Gabba Ray, Suzy is a Headbanger. Encerrando o módulo, a nova sensação americana de uma banda de New Jersey chamada Monster Magnet, que segundo a Vox, fez um dos 10 melhores discos que você não ouviu esse ano. Porque o disco foi muito mal lançado nos Estados Unidos e a Vox botou nos melhores discos desconhecidos do ano, por assim vamos dizer. Bom, vocês aí devem estar notando a ausência do André Forastieri, né? É que o coitado foi pros Pampas lá, né? Pegou um frio, coitado, né? E tá de casa, em casa de cama, assim. Ele tá muito mal. Vai se curar em Piracicaba, ele vai. Diz que ele vai pra Piracicaba numa clínica de tratamento, né? Pra HIV. Vai vir um médico de São Francisco, cara. Disse que vai ser uma loucura. É o mesmo médico que fez um implante de cabelo no cara do Right Said Fred, né? Disse que vai rolar uma coisa super linda. E o André tá em casa, deitado, é óbvio, né? Porque se entrar, tá mal. Uhum. Disse que a noite em Porto Alegre foi uma loucura. Depois a gente vai ligar pra ele e vai falar com ele, né? Deve estar tomando aquele chazinho de erva cidreira agora. Isso foi incrível. Diz que ele pegou aquela estrada Campinas-Pelotas, né? Uhum. Que é a transviadônica. É. né? E não se curou até hoje. Pegou uma brisa diferente. Foi muito lindo. A gente vai ligar pra ele daqui a pouco. Então vamos ouvir The Hypnotics, L7, Monster Magnet. Depois do Mola a gente fala com o pessoal do Holy Beat. Meninas, liguem 252-6561. Vamos ganhar um ingresso aí pra festa de quarta-feira. Falou? Até mais. in a circle of 12. Give my knife to brother of the bell. Lights from the light that swallows me whole. Dig yourself, dig yourself. YD 821, 88,1 MHz. Gazeta FM. São Paulo. It's fun to take a trip. Put acid in your veins. Você está ouvindo Garagem. Bom, 00:40 em São Paulo, vocês estão ouvindo Garagem. Nesse módulo a gente ouviu por último aí o Monster Magnet com Medicine, antes o L7 com Suzy is a Headbanger e iniciando o módulo D-Hypnotics com Shakedown. Essa Shakedown aí é a faixa que abre o mais recente LP do D-Hypnotics, chama Soul Glitter and Sin, Tales from the Sonic Underworld. O Hypnotics é uma banda inglesa que assinava pela Sub Pop, agora tá na BMG, lança pela Beggar's Banquet. E esse Soul Glitter and Sin, se não me engano, é o terceiro LP do D-Hypnotics, depois daquele Live e do Shake Come Down Heavy. O primeiro foi lançado pela Sub Pop, o segundo já da Virgin. O LP é muito legal e foi um LP que eles começaram a usar mais sopros e deixar o som menos cru. Apesar disso, é um LP bem violento e recomendado aí. Depois o L7 com cover de Ramones, Suzy is a Headbanger. É de um disco chamado Gabba Gabba Hey, a Tribute to the Ramones. Foi lançado pela Triple X. E tem umas 24, 25 bandas aí, algumas até desconhecidas, com cover só dos Ramones. Né? Tem o Bad Religion, que é um cover bem legal, o Pygmy Love Circus. Mas o melhor da coletânea aí é, sem dúvida, o L7 com Suzy is a Headbanger. Já tocou o L7 aqui, é um quarteto de Los Angeles, só de mulheres, que tem um LP lançado pela Sub Pop, que chama Smell the Magic. Encerrando, a gente tocou o Monster Magnet, que é uma banda de New Jersey, que segundo a Vox, faz o Ted parecer o New Kids on the Block, foi o que eles falaram. Acho meio exagero, mas o disco é muito bom, chama-se Spine of God. Saiu pela Primal Scree, que é uma subsidiária da Caroline Records americana. Você indo pra lá, compre, que vale a pena. Monster Magnet, a gente rolou a faixa Medicine. Bom, a gente recebeu uns telefonemas esquisitos aí, né, Paulo? É, a gente... Bom, as mulheres continuam ligando. Abraços pra Tatiana, beijos para a Cláudia. É, ligou. Você tá pouco efusivo, né, cara? Como abraços para a Tatiana? Dá um clima maneiro aí, pô. São meia-noite e meia. Não, fala. Beijos, beijos, muitos beijos para tá a melhor. Tatiana, para a Cláudia. Tá melhor. A Cláudia pediu Babies in the Toyland, tá? Programar isso daí. Tá? Aliás, muito pedido, a gente promete que semana que vem a gente rola um Babies in Toyland. Tá. Outra legal. Coisa pedida, a beça, Lard. É. A gente não trouxe hoje porque tá emprestado pro Paulo, que esqueceu em casa. E é longe, na Califórnia. Mais precisamente na Vila Califórnia. Né? Coisa linda, Vila Califórnia é uma coisa linda. Ali em Los Angeles, né? Uhum. Perto do campo do Juventus ali, né? É. Mas segunda-feira que vem ele traz o Lard. Mas hoje a gente vai ter uma surpresa pros fãs do Diallo Biafra aí. Viu, André? Ligou um cara de Piracicaba, um carinha ali. Sério? Chamado André. André Foraça, tem 26 aninhos. Ele pediu o Ney Mato Grosso, acústico. E quer dedicar a todos os cariocas. Ah, é? É, só que a gente não tem hoje o Ney Mato Grosso. Eu tava querendo programar a Lúcia Turnbull, Aroma Pirata... No Centro Cultural, o que você acha? Isso é bom, né? Como é que tá o acústico do André Foraccieri, será? Ah, não sei, viu? Deve estar bem prejudicado. O acústico ficou machucado depois daquela viagem, não, né? Não, não tá legal, não tá legal. É, né? Vou falar, a gente vai tocar um Ney Mato Grosso pra ele. É, vamos tocar. Tocar Secos e Molhados, né? Um corredor polonês tá esperando por ele aqui também. Lindo. A gente vai quebrar todos os discos do Ney Mato Grosso na cabeça dele. E aí, pô, a gente quer agradecer aqui ao Luiz Paulino, que ligou, disse que tem dois LPs do Monoman. E pediu pra tocar o Interest of Villains, que segundo ele é a banda que o cara do Scientist fundou depois que encerrou o Scientist. Pediu também o Dead Moon. Bom, Luiz Paulino, eu não tenho nada disso. Eu vou tentar arrumar. Agora, se quiser emprestar os discos do Monoman, ele vai ficar agradecido, viu? Você é um grande ouvinte. E se quiser dar uma ligada aqui pra gente pegar o disco com você, essa é uma boa, né? Uhum, é, vai ser legal. E ligou também o Celso Luiz, da banda Campo Sagrado, que mandou a demo pra cá. Ele tem 22 anos da freguesia e tá pedindo o Wedding Present, Dinosaur Jr., Sonic Youth, Lush, Ride e outros quetais, né? É, essas bandas inglesas com nomes monossilábicos, tipo Lush, Ride, Loop, Curve, né? A gente não rolou ainda, mas promete rolar, que são muito, muito pedidos aí, né? Com o Dinosaur Jr. a gente rolou na semana passada, vamos rolar outra, né? Talvez alguma coisa Green Mind segunda-feira que vem, pode deixar com a gente. E como eu tô aqui no posto do telefone, quem ligar ganha ingresso pra quarta-feira. Não pode esquecer de falar, o nosso telefonista Paulette tá aqui, 252-6561, com a mão quente aqui no telefone. Você liga, ganha um ingresso pra festa. Já liga e já ganha. Não tem nem sorteio. Seu nome vai ficar lá na porta. Pacheco Dolan, a gente tá olhando aqui pra gente com ar de... Você também tem um... Tá convidado. Falou, Pachecão. A gente dá um ingresso pra ele depois. Dá um ingresso. Uhum. É uma camisa dos Monks. 252-6561. Só ligar. Se você falando aqui, já tá com o nome na porta do Death Temple. Pra ver o show do Holy Bitch e pra dançar lá. Aliás, a festa segunda-feira você foi lá, né, Paulo? Foi a quarta-feira. Quarta-feira, né? Tô falando besteira. Foi legal, né? Foi bom, foi bom. O lugar é legal, sacudiu o esqueleto lá, né? É legal, né? Que dá pra tomar uma cerveja e assistir um showzinho maneiro ali. Então vamos lá, quarta-feira, Holy Beat, 252-6561. Agora a gente vai pra sessão demo. A gente recebeu muitas demos, a gente vai tocar duas aqui. A primeira, da banda Agatha, a música Carne Espelho. Tudo junto, uma coisa meio Haroldo de Campos, né? Carne Espelho. É, uma coisa linda, né? Tudo junto. É. Depois a gente vai conversar com o pessoal da banda Holy Beat e rolar uma música deles. Aliás, uma banda que tem um nome muito singelo, assim, né? É, uma coisa linda. Deve ser em homenagem à irmã Dulce, né? É, super válido. Tá legal. Então, Agatha com Carne Espelho e depois a gente volta falando com o pessoal da banda Holy Bitch. Vamos nessa. We'll be right back. Bom, nós ouvimos aí a banda Ágata com a música Carne Espelho. A banda tocou na sexta-feira, na Der Tempo, infelizmente não pude ir, mas falaram que foi legal. Lembrando aí, quem tiver uma banda, pode mandar suas fitas demo pra cá, por favor, a gente tá precisando tocar bandas demo, tá? Fitas brasileiras, a gente tá querendo tocar. Já recebemos fitas das bandas Psycho Drops, Hangover, Campo Sagrado, Sweet Pain, Burn, Mickey Junkies, Maquiavel, Oliver Nathan. Tocar nenhuma banda brasileira. Bom, a gente tá aqui com um Holy Bitch. Estamos com três dos Holy Bitch. Três ou dois? Três, né? Três porque os dois guitarristas não vieram. A banda é formada por José Carlos no vocal, Evandro. Exatamente. Evandro na batera, Elaine no baixo e dois guitarristas, Marcelo e Walter. E eles vão tocar quarta-feira na segunda festa do Garagem, lá na Der Temple, na Rua Augusta 281. E eu tava ouvindo a fita de vocês lá, muito My Bloody Valentine, né? Tá entre as influências. Mas vocês, tem muitas bandas brasileiras aí, tipo Clean Chainsaw e tal, são influenciadas por Sonic Youth e tal. Todas as bandas que eu recebo aqui sempre tem lista de influência. Que bandas igual a Sonic Youth? Tá? Vocês acham que é uma constante entre as bandas? Por quê? Talvez seja a banda que inaugurou esse gênero aí. Olha, talvez, né? É uma banda que fez história já, né? Nunca chegou mainstream assim, mas também sempre foi instável. E acho que impõe bastante respeito ao Sonic Youth pelo fato deles. Eles criaram um estilo totalmente próprio, assim. Vocês tocando, vocês se acham parecidos com quem? Depois a gente vai ouvir, com nós mesmos, com nós mesmos. Não, sempre tem alguém aí, alguém que, porra, essa banda parece não sei quem. Melhor nem ver parâmetro pela fita demo, que nem a fita demo, é um ensaio, né? Não, mas não tem desculpa, tá gravado, registrou, ferrou. Não, o que a gente vai tocar é uma fita de ensaio da banda, né? Então não tem aquela qualidade de gravação em estúdio, mas dá pra notar já se a banda é legal ou não, né? Não tem... É, mas tá muito... não que alguma coisa contra, mas tá muito punk a demo. A gente não é bem isso, assim. Não é bem... A mulher é temperamental, né? Não, não dá. Pô, os brasileiros ficam reclamando de qualidade de estúdio, sempre reclamam. O Titãs passa 6 meses no estúdio e faz aquela porcaria, né? O Nirvana grava um disco com $500, né, pô... Teoricamente usou muito menos equipamento, então não tem muita desculpa. Não, é uma gravação de um ensaio, dá pra notar se a banda é legal ou não, né? A gente vai rolar daqui a pouco, né? A música Enjoy the Noise. Foi uma pergunta aí, se vocês tivessem que mandar uma banda pro inferno, qual seria? Nossa, brasileiro ou não? A lista, assim, é extensa demais. Vamos lá, a gente quer saber o íntimo de vocês. Mas banda aí, né? Daqui? Tanto faz. Banda inferno vai pra qualquer pessoa. Inferno? Em que sentido eles infernos? Não sei, qualquer uma, assim. Quem você mandaria? Meu. Não, tem que ser muito clichê, tem que ser. O Paulão gosta de New Kids, inclusive. Eu não mandaria pro inferno, porque inferno é pouco pra esse cara. O cara é muito escroto, é lobão, cara. Lobão, esse cara devia morrer. Morrer? Sério? Sim. Esse cara devia morrer, eu odeio esse cara. Ele é uma maleta, né? Assim. Não, mala não, é mala é muito pra ele. Não, mas tem mais. Tem gente pior. E estrangeira, vamos ver uma banda aí que outras pessoas vão ficar putas se vocês falarem. Ai, tipo assim, eu odeio o The Who. O Pete Townshend não entra aqui. Nem ao vivo pra dar uma entrevista. Ele não chega perto do prédio. The Coach é meio assim, né? The Coach é nojento. Não, pior que isso é Mission, cara. Mission é insuportável. Sisters of Mercy. Mission parece roupa nova gótico, né? Assim, né? Isso se a gente falar Cure também, né? Eu acho o Coach uma das piores bandas de todos os tempos. É, não, pra mim parece que nem o Police, assim, a banda pra quem nunca ouviu rock. Assim, o cara começou a ouvir rock ontem, aí gosta do Coach, porque é mais ou menos radical, mas é mais ou menos comercial também, então fica ali na meia praia entre o Playboy e o... Não é não? E o radical. O Tatu tá ali nervoso, que ele é do fã-clube da Vila Madalena, do Coach, né? Inclusive no campus da USP. Ele é fã do Dead or Alive, E o Paulão tá revoltado também, porque ele foi ver o INS Burr ali de perto, né? Mas não viu aquela... Não viu o Sonic Temple dele, né? Não, a mulherada tava melhor, não tinha aquela outra coisa, não dava pra ver o show. Sério? Não. Estúpido, né? Ah, legal, na Nostro Mundo, né? Tava legal, Fica muito bom. Bacana. Bom, e esse show aí de quarta-feira, que vai rolar? Barulheira? Como é que vai ser? Vocês vão tocar sozinhos, né? Sabe a responsabilidade, hein? Ah, não, sem dúvida. Inclusive, nós tocamos no Marco. Peraí, não pode falar que a gente jogou de futebol, passada. Sem dúvida. Daqui a pouco tá falando show, uma caixinha de surpresa. Não, com certeza é barulheira. Vocês tocaram onde? No Marquee? É, foi. Onde mais? No Marquee, né? Deixa pra lá. Foi em Budokan ali. Eu queria dizer uma coisa. No Encontro dos Magos. Eu tô preocupado muito aqui. uma coisa, eu não sou japonesa, não. O pessoal pensa que eu sou japonesa, não me falaram. Nossa, que legal aquela japonesa que toca no rolê. Não, eu não sou japonesa. Bom, mas por que você toca com o olho meio fechado? Não, não, não, não, eu não sei por que, cargas d'água me confundem. É legal aquela toca japonesa. Toca com dois pauzinhos? Não, não, não é o caso. É? Sim, não, mas é algo que me preocupa, assim, sabe? Confundir com a comunidade japonesa. Assim. Pô, por quê? Tem boas bandas, Shonen Knife, boas bandas japonesas, né? É, não, com relação ao show, vai ser barulhento, com certeza. E sei lá. Vocês tocam algum cover? É. Tocamos? Não, aqui, não. Aqui aí que é, a gente tinha uma cover do Doors, mas aí... Doors, outra das bandas que não entram aqui, nem que o Jim Morrison ressuscite. Tudo bem, mas nós melhoramos a música. Qual é a música? É Love Me Two Times, mas depois que deu o filme aí a gente não toca... Vocês fizeram a música antes do filme? Vocês tocaram ela antes do filme, né? Com certeza, aí depois avacalhou, mas... uma cover que a gente tá tentando tirar... tentando entrar em acordo... Porque a baixista tá uma... Paca, né? Não, ela não sabe tocar direito. É uma música do Creedence Clearwater. Qual delas? Eu tô tentando convencer eles a tirar uma coisa. Ah, o Creedence é sensacional. Ah, o T-Rex a gente vai rolar daqui a pouco no módulo Glitter aí, que é muito pedido. Vai ficar Bang a Gong. Eu amo Glitter. Bang a Gong, mas é muito conhecido. Toca uma mais desconhecida do T-Rex. Mambo-san. Pô, qualquer. Mambo-san é legal, né? Do Electric War. A gente tem até o disco aí, depois a gente pode rolar em homenagem a vocês. Mas que música do Creedence ia ser que vocês iam rolar? Hate Tonight. É legal. Falando em clichê, né? Clichê por clichê. Não, é legal, mas o Creedence dá pra tocar qualquer uma daqueles discos lá. É uma das poucas bandas hippies do mundo que prestam, nossa, né? Creedence também, né? Hã? Nossa, assim, adora Grand Fan. Acontece. MC 5 também é muito. Todo mundo hoje em dia gosta de MC 5. Ah, quem é MC 5? Não sabe o que é. Ah, não gosto, sabe? É fogo. A gente recebe muito pedido pra tocar MC 5 aí, mas a gente quer tocar umas coisas mais desconhecidas. Não adianta ficar tocando que é o The Jams ou qualquer uma lá do outro disco. Não adianta ficar rolando essas coisas que o Serginho toca toda quarta-feira na pista lá, né? Que é a mesma coisa sempre, né? Tem que tocar umas coisas diferentes, né? Também esse lance de cover é meio delicado, né? Porque às vezes a gente quer tocar algumas coisas. É meio perigoso fazer. Aí, não sei, pra você soar igual a banda, sei lá, é meio chato, né? Acho que você tem que colocar um pouco do seu estilo em cima. E vem cá, se uma banda tivesse que vir ao Brasil, uma banda atual, que banda você tivesse? My Blood Valentine. My Blood Valentine? Ele acha My Blood Valentine, agora... Sei lá, tem tantas outras. Pode falar. Qual que você queria? Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins é legal, né? Você só gosta dessas coisas em inglês? Não, umas coisas americanas. Porra, meu. Mas Smashing Pumpkins é de Chicago. Mas é legal, né? Vai rolar daqui a pouco. Muito legal também. Acho legal o Bleach, assim. Muita gente não gosta, mas eu até acho legal o Bleach. Nirvana, porque é uma banda que eu gostei muito, mas eu não sei se é pelo fato deles, né? Fazer muito sucesso? É, encheu o meu saco de se ouvir, assim, né? Inclusive, as mazinhas estavam dizendo que o nome do disco deveria ser Nevermore, né? Não, não sei, mas... Não, mas que as pessoas fazem. De repente é saudável, tá tocando Nirvana, melhor que tá tocando... Não, do caralho, né? Mas hoje eu fiquei muito puto que o primeiro lugar naquele disco MTV foi o Right Said Fred. Ted, mas não é possível que muita gente a ligue banda pra pedir aquilo. Do Frastieri? É, a banda que ele toca, Quando ele põe a peruca, ele vem pra cá, Ele é aquele musculoso. O quê? Uma banda como Nirvana tá nas paradas assim, é lindo. É que nem já falaram, né? Não sei quem aí, uma vez atrás. Nos anos 60 você tinha Stones nas paradas, você tinha Doors, que tudo bem, você não gosta, mas eu gosto. Sabe? Acontece com as melhores famílias. Hoje em dia não, hoje em dia você tem o quê? Vanilla, não sei o que lá, sabe? É ridículo. Bom, então é vai... menos pior, né? Bom, então vai ser barulheira garantida. Ah, com certeza. Tá legal. Então, olha, 252-6561, todo mundo que ligar, não tem sorteio, hein? Você ligou. Já tem seu nome na porta da Der Temple pra ver o Holy Bitch e pra curtir lá a festa do garagem quarta-feira a partir das 23 horas. É só um aviso, os garotos da banda são extremamente lindos, assim. Sério? As menininhas, tá? Que tiverem afim de ir. Todo mundo lindão. A baixista também, pros garotinhos que quiserem ir. Sério? Todo mundo tem um direito a dar a dates depois, né? Ah, sim, com certeza. Espera um instantinho que a japonesa vai falar. Olha, abre o olho antes de falar, vai lá. Eu queria dar um toque assim, num show, assim, a gente deixa uma data que vai rolar no Pinaps, Garage Fuzz e Holly Beach. Em Santos, a gente vai ver se a gente faz isso aqui em São Paulo também. Aonde vai ser? Quando em vai ser? Em Santos. Era pra ter sido sexta-feira passada, né? Mas deu um problemas assim, mas ainda a gente espera que ainda esse mês a gente role uma data assim das três bandas tocarem em Santos. Quando tiver, vocês avisam aqui, a gente né? Eles vão tocar no Verão Vivo do Luciano do Vale, né? Em Santos. Né? Verão Vivo. Então. Mas com esse visual e na Liberdade, não vai ter nenhum show, não? Ai, meu Deus. No sushi ali? Sushi bar? Quem for no show vai ver que no seu japonês tem o olho bem aberto, assim. Muito aberto. Muito sinal, aberto. Não só o olho, como a mente. Tá virando baixaria. Beleza, beleza. Então abra o olho vocês aí. Então, ó, agradecendo aí ao José Carlos, ao Evandro, à Elaine e aos dois guitarristas que faltaram. Holy Beach, quarta-feira, no Der Temple. Rua Augusta 281. É só ligar 252-6561. Quem ligar já ganha ingresso pra festa. Falou? Bem, isso aí, rapaziada. Apareçam, vai, por favor. Vale a pena. Vejam que eu não sou japonesa também. Pode ser. É, confiram a Elaine lá, então. Falou? Falou, obrigado. Obrigadão, até mais. Bom, e agora um módulo pra vocês totalmente Psycho Billy Surf, com Trashman, 45 Grave e o novo single do Cramps. Vamos nessa. Trashman, 45 Grave e Cramps aqui no Garagem. Pô, rapaziada, mil desculpas, esse aí não é o Trashman. Ei, entrei na onda da Elaine aí, fechei o olho, dei uma de japonesa e entrou a fita da própria banda lá, do Holy Beat. Então a gente vai ouvir Enjoy the Noise, esperar só o Pacheco Dolens ali rebobinar. Monkeys, quando tiver em cima, dá um toque aí, valeu? Quando tá em cima, então a gente vai ouvir Holy Beat com Enjoy the Noise. No próximo módulo eu prometo Trashman 45 Grave Cramps. Olho aberto, então, pro Holy Beat. Até mais. ZYD 821, 88,1 MHz. Rádio Gazeta FM. Avenida Paulista 900, 4º andar, São Paulo. Uma emissora da Fundação Casper Líbero. Aqui na 88, Garagem. Bom, nós ouvimos então a demo aí do Holy Beat com Enjoy the Noise. Uma gravação de ensaio, mas é bem legal, dá pra ver que é barulhento, né? Lembrando aí, 252-6561, você quer ganhar ingresso pra festa do caixa do Garagem e no show do Holy Beat que vai ter lá. Bom, a gente vai rolar agora, como nós prometemos, um módulo Psycho, Surf e tudo mais o que tiver aí. Com Trashman, com Bird Dance Beat ao vivo. Depois o 45 Grave a pedidos. Depois vou me lembrar, que vou ver o nome de quem pediu o 45 Grave no programa passado. Aí foi um cara gente fina. Encerrando o módulo, o single novo do Cramps, que é I Wanna Get In Your Pants, do álbum Look Mom No Head, lançado em 91. Na verdade não é muito novo, né? Mas é o mais recente. E pra variar, não foi lançado no Brasil. Eles ficam lançando essas porcarias. E Cramps nunca foi lançado aqui no país. Então atenção aí. Trashman, Birdance Beach ao vivo, 45 Grave e Cramps com I Wanna Get In Your Pants, 1:03 no Garagem. Vamos nessa. But anyway, seriously, I wasn't here to introduce these guys, and they are really one of the finest groups I think, in the whole country. And I want you to give them one big, rousing, stomping, screaming, swooning cheer before they start playing for this dance again. Now, let's just pretend that you got the Rolling Stones and the Animals and the Stomping Underbeats and the Fabulous Flippers and the Beatles and the Trashmen and the whole bunch up here. And let's hear just how loud you can yell and how glad you are that they're here. Let's hear it now. Come on, here's the Fabulous Trashmen. Well, shake your shoulders and move your feet. We're gonna stomp to the birthday beat. Well, pop your arms and move your hands. Well, we're gonna rock to the birthday beat. We were shaking and moving, well, all around. Well, dancing with all the fun kids in town. Well, do the birthday. Well, that's the way that we spend our night. wanna get in your pants. Ooh, I wanna get in your pants. Yeah, I wanna get in your pants. Yes, I do. To just unzip the back. Baby, that's where it's at. Yeah, can I try on that hat? Give me my baseball bat. What do you say? How about that? Ooh, baby, it's uncanny. About them, your Sunday panties you got on. Hey, today is Sunday. Get them off of your fanny. Ooh, under your underpants, you got a wonderful ass. It's in the back of my mind, but meanwhile, back at the ranch. Get in your pants. Yeah, I wanna get in your pants. Listen, I wanna get in your pants. Yeah, I wanna get in your I'm in a band, yes, and I can do handstands too. Ooh, I got this burning desire to don that darling attire. How that elastic snaps against my kneecaps. Ooh, I wanna wiggle into your powdered rubber skin. You got the clothes, you got romance, you got the boots, so I just gotta ask, can I get in your pants? Can I get in your pants? I wanna get in your pants. Yeah, I wanna get in your pants. Você ouviu aqui no garagem Trashman ao vivo com Birdance Beat, depois 45 Grave com a música 45 Grave, e encerrando o módulo Cramps com I Wanna Get In Your Pants, single do último disco da banda, que chama Look Mom No Head. E aí no BG, no background, você está ouvindo uma coisa muito linda, uma música da coletânea SP Metal 2. A música tem tudo a ver com esse programa, se chama Rock, Rock, Rock, da banda Abutre. Lindo, lindo. E a letra é sensacional, fala: quando subo neste palco, minha alma começa a gemer. As luzes iluminam meu rosto e o medo se dá por vencer. A força vinda não sei de onde, nada mais eu tenho a temer. Com minha imaginação alada, dai-me força, glória e poder. Bonito, é uma coisa linda, fala. Eu pegaria essa banda e jogaria numa balde de ácido. Mas tem mais: e os olhos da noite irão enxergar a metamorfose de quem vai brigar. E com os olhos das feras irão deslumbrar com a energia de quem vai lutar. É que não acabou, acabaram as rimas em ar, aí eles não conseguiram mais, né, Tatu? Banda Abutre. Isso é uma rima muito rica e rara, que deixaria Haroldo de Campos alucinado, certo, Tatu? André, ligou o Álvaro Pereira Júnior de Arembep. Sério? Tá pedindo receita de bolo de fubá, a gente não tem. Ah, tá, a gente não tem, queria que ele vá pro inferno. Vai ser lindo. É um bolo preto, né? Que bolo ele pediu, preto, né? É, o bolo da Selma. Ah, que lindo. Ligou também a dona Alice, 65 anos do Juqueri, perguntando se aqui era a casa do Totonho. Foi isso que ela perguntou? O Totonho, é. O Totonho não tá, a gente mandou dar um recado pra passar amanhã. Hein? Ah, foi lindo, dona Alice. 65. Tem a idade do Muddy Waters, é, né? Viu o rock nascer. A gente vai tocar Ministry depois, em homenagem a ela. Então, homenagem à dona Alice. Ela merece. Vai tocar Big Dumb Sex do Soundgarden. Bom, a gente tá aqui com um amigo, Sérgio. Serginho, que é o DJ da Reles, que depois vai fazer uns módulos dos anos 60. Aliás, ele 60 muito bem, né, Serginho? Hã? Às vezes. É sério? 60 bem? Fala que não, senão eu te dou uma porrada. O cara ficou mudo. Daqui a pouco ele vai estar rolando um som dos anos 60 e ele foi que trouxe o Monkees. Pacheco tá lá rindo, não sei do que, daqui a pouco ele vai sacanear ele. A gente promete no BG daqui a pouco uma banda, a banda Performances, que é outra banda linda, que está nessa coletânea SP Metal 2. A gente promete a missão, porque já teve o SP Metal 1, que tinha a música do Avenger, que começava assim: se você ama Judas Priest, se Metallica lhe fascina, me dê a sua mão, vamos até onde nos deixarem. É uma poesia muito rica. O que será que o Tatu acha disso? Não sei, nós estamos aqui com o Tatu, que é o... O primo do Bobby Ray Hall. Ele é o primo do Bobby Ray Hall e escreve sobre gastronomia e costura no jornal Notícias Populares. E aí, Tatu, beleza? Beleza. Agora, eu... Já que eu tô aqui, eu queria mandar um abraço pra torcida palmeirense. Entrou pelo cano hoje, né? Foi linda, né? Foi lindo hoje, foi bonita. Foi... 2-0 Fogão. Foi pro Rio, foi pro Rio e acho que perdeu o rumo de casa. Vai acabar parando lá em Espírito Santo, em Minas, mas não vai conseguir voltar pra São Paulo. Detalhe, o Tatu torce pelo Santos, que não ganha nada desde 84, né? É autoridade pra falar. É uma autoridade em futebol. Fala... Pois é, tô acostumado. Tatu, sei... e o trabalho em Notícias Populares, como é que vai? Eu sei que você recebe muitas, muitas colunas para a sua carta... Tatu, Tatu, I love you, né? Tatu é um especialista em rapidinhas. Ah, é. Pois é, eu... eu ia falar uma bobagem aqui, mas é que a gente tá no ar, eu não sei, depois de censura o programa do André, o cara vai dizer que eu sou culpado e tal. É que a mãe do Tatu está lá ouvindo, né? É, minha mãe curte Judas Priest e Black Sabbath, ela tá... esperando que a gente toque. André, 1h19, toca a música. Então vamos lá, 1h19. Tem muita gente pedindo, o que que eles estão pedindo mais? Blonde, né? Blonde. Blonde e Lard. O Blonde a gente vai tocar hoje, no módulo dedicado às mulheres, a todas as mulheres desse Brasil lindo. E o Lard a gente promete pra semana que vem, mas ainda hoje tem uma surpresa pros fãs do Diallo Biafra e várias gravações deles com outras bandas, como No Means No e o DOA. Antes de rolar a sessão 60 do Serginho, a gente vai rolar três bandas das mais pedidas aqui. O Nirvana, com a música do álbum Bleach, chama-se School. Depois o Mudhoney com No One Has, faixa do Super Fuzz Big Muff. E encerrando o módulo, mais uma faixa do Tromp Le Monde do Pixies. A gente quer pedir desculpas por tocar esse disco todo dia, mas é que é muito bom o disco. Então enquanto não encerrar todos os singles que a gente acha decente desse LP, a gente vai continuar tocando. Esse acho que é o melhor disco do Pixies, né, Paulo? É, você cadeira cativa. Esse aqui tem cadeira cativa aqui no programa. É muito absurdo, bom. É muito bom. Não foi lançado ainda, só se compara com o disco do Contra a Vontade, né, que saiu, que é muito bom também, né? Não, tem o do Festival de Óbidos que você prometeu e não trouxe. Ah, eu vou trazer o Festival da Banda de Óbidos. Não, Festival da Cidade de Óbidos, no Pará. Quem ganhou o festival foi a banda, a música Abolição da Escravatura no Pará, por Cleonice. É uma música muito linda e a gente vai rolar aqui no próximo Cleonice programa. Cleonice é uma coisa muito cult. É cult. Então vamos ouvir Nirvana com School, Mudhoney com No One Has, encerrando o módulo Pixies com UMass. Depois o Serginho vai dar uma sentada. Falou? Um abração, já voltamos. blood in your veins. Você está ouvindo Garagem. Bom, você ouviu nesse módulo aí o Pixies com UMass, antes Mudhoney com No One Has, e iniciando o módulo Nirvana com School. Essa School aí é da faixa do LP Bleach, de 89, é o primeiro LP do Nirvana. Depois o Mudhoney com No One Has, faixa do EP Super Fuzz Big Muff. E encerrando Pixies com UMass, uma música onde eles fazem uma homenagem à faculdade que eles frequentaram lá em Boston, Massachusetts. Sensacional, né, Paulão? É imperdível esse disco, imperdível. Como é que você perdeu um disco? Imperdível porque tá na tua mão. Ah, tá. É meu disco. Tá legal. Bom, isso que você tá ouvindo no fundo é a banda Nirvana. Que coisa. Coisa incrível, né? Impressionante. Só que, obviamente, não é o Nirvana que nós conhecemos. É o Nirvana que o Serginho trouxe para nós. Serginho, chega aqui no microfone. O microfone é todo seu. Pega uma cadeira, Serginho. Aguenta aí rapidinho. Serginho, pega uma cadeira. Estamos aqui com o Serginho Barbo. Ele é discotecário, DJ e dá som na nossa festa quarta-feira. E aí, Serginho, beleza? Beleza, boa noite, galera. Bom, e esse Nirvana que nós estamos ouvindo aí no fundo, que é meio gay? Qual é o lance? É um psicodélico progressivo inglês, final dos anos 60. Esse é original. Mas você falou duas palavras aí que, não sei, psicodélico, algumas já são ruins. Progressivo aí dançou 100%. Pois é. Porque sabe que Paulão e eu estávamos fazendo uma lista aqui de bandas que não tocam no garagem, né? Paulão e... muitas delas fazem parte dessa famigerada onda progressiva. O Paulão vai até dar uma palhinha aqui. Pauleta, o microfone é tudo seu para detonar. Olha, bandas que nunca vão tocar no programa Garagem: The Who, Led Zeppelin, Eric Clapton, The Doors, Tom Waits, Rush, Guns N' Roses, grande, Pink Floyd, Genesis, Focus e todas essas coisas progressivas, Rolling Stones, Faith No More e nunca, nunca, nunca, por Deus, Roger Daltrey. Nunca. O Roger Daltrey, nem se quiser dar uma entrevista exclusiva dizendo que ele assumiu, como fez o Pete Townshend, a gente não vai deixar ele entrar aqui, porque é uma figura não grata. Completamente eliminado. Completamente. O ovelha inglês. Não pode entrar aqui de maneira nenhuma. E essas bandas não é preconceito, pessoal. É conceito. A gente já ouviu elas bastante pra saber que não vale mais a pena tocar em um programa que quer tocar coisas novas e interessantes. Você concorda, Serginho? Com certeza. Tudo bem. E o Sérgio... olha, o que vocês vão ouvir agora nesse módulo, se vocês não gostarem, vocês enchem ele de porrada na quarta-feira, porque foi ele que programou. É um módulo totalmente anos 60... que afinal de contas ele é um cara que nasceu em 48, né? Você tá com quanto? 44, né? Quase. Quase 44. E foi a época que ele andou frequentando a universidade e tal. Ele se ligou muito nessas bandas dos anos 60 e foi uma época muito louca na vida dele, né, Serginho? É, era um luxo poder frequentar aquela época. Sério, né? Nossa. Só sexo, drogas, né? Era uma coisa impressionante. E ele trouxe essas três bandas dos anos 60 contemporâneas dele pra rolar. Que bandas vão rolar aí? É o Sorrows, uma banda mod, bem com som heavy metal, bem antes de The Crane e MC5, surge todas aquelas bandas que o pessoal comenta, né? Sorrow, que ano é mais ou menos? 60 65 e 66. Tá bom. O Mr. Pharmacist, que o pessoal conhece com o The Fall, com a banda The Other Half, a original. E o The Groups, que é uma garagem de Nova York com Primitive, e o pessoal conhece com Cramps, isso. Bom, então a gente vai tocar o You've Got What I Want com Sorrows, depois do Mr. Pharmacist com The Other Half, encerrando o módulo Primitive com The Groupies. Depois o Serginho comenta esse módulo. Se você não gostou, ligue pra cá, 252-6561. Você ainda tem 28 minutos, mais ou menos, para faturar ingressos para a festa de quarta-feira do Garagem. É só ligar 252-6561, que teu nome já tá na porta. Ainda tem o show do Holy Bitch pra você curtir. 252-6561, até 2 da manhã estamos aqui. Então vamos ouvir Sorrows, The Other Half, The Groupies, depois o Serginho comenta. Falou. You

D821, Gazeta FM São Paulo, 88,1 MHz. A melhor programação para você. Let's go driving! Aqui na 88, Garagem. Bom, a gente ouviu então aí no módulo anos 60, programado pelo Serginho, e começou com Sorrows, You've Got What I Want. Depois The Other Half, com Mr. Pharmacist, a música até o Fall gravou, né? E encerrou com The Groupies, tocando Primitive, que depois o Cramps viria a gravar. E essas bandas aí, Serginho, o que você tem a dizer? Dessas bandas, o Oderhoff tem uma curiosidade que o guitarrista entrou no Blue Cheer, né? Blue Cheer é uma banda proto-metal que tá influenciando 50% praticamente do pessoal de Seattle, né? Sub Pop. E o Sorrows, o vocalista virou popstar, teve até disfarçado aqui. Qual era o nome? É, Don Fardon, cara. Don Fardon? Don Fardon. Virou popstar. Popstar. Quem gostar pode procurar, cara. Bom, lembrando que esse som que rolou aí anos 60 vai rolar na festa de quarta-feira. Rola barulho novo e barulho antigo, mas sempre barulho. Então você indo lá, o Serginho vai dar uma palhinha de anos 60 na festa de quarta-feira da Der Tempo. Você ainda tem uns 20 minutos pra ligar, em 252-6561 pra ganhar 4 ingressos. Agora o Sérgio programou mais um módulozinho anos 60. Só avisando aqui, a gente vai tocar mais um módulo anos 60. Depois até as duas e pouquinho, assim, a gente vai atender uns dois ou três pedidos de ouvintes, tá? E a gente fica devendo aí o Lard pra semana que vem, a gente promete. Como também, se não der, o New York Dolls ao vivo pirata que eu trouxe, não sei se vai dar pra rolar, vamos tentar. Agora tem mais um módulozinho anos 60, né, Sérgio? Isso. E agora em homenagem ao pessoal que gosta de Doors e Rolling Stones, que o Zé nunca vai tocar aqui. Não, a Glória que o pessoal conhece com Doors, né? A Glória que é do Van Morrison. A Glória tá aí no BG embaixo, né? É de BG. Van não. Morrison é outro, que não entra aqui nem amarrado. Só não tem, vale a pena. E essa da época do Tem, com um grupo mexicano cantando a versão gay do Glória. Versão gay. Gay? Gay. Tem Luz. Gay no México? Como deve aqui ter, né? Deve ter, aqui tem bastante. Lá embaixo. Não, aqui não. Lá embaixo estão esperando. Lá embaixo. Lá embaixo tem um monte esperando. Aqui no estúdio acho que não, né? Não. Talvez o tatu tenha dado uma escapada. Bom, então, essa música que tá rolando no fundo é Los Rockin' Devils, com Glória. O nome Los Rockin' Devils é meio de quem sapateia na maionese, né? Né? Eu acho que sim, né? Essas bandas dos anos 60 todas são meio assim esquisitas, né? São. Como só quem gosta também. Né? Tudo bem. Então, se a gente programou aqui o 13th Floor Elevators, depois o Seeds, o Milkshakes e o Birds. Esse Birds não é o Birds que o pessoal conhece, o folk psicodélico, é o Birds em inglês que tocava o Ron Wood antes do Rolling Stones, do Faces, do Jeff Beck e o Creation e o Scambau. Bom, então legal, a gente vai rolar 13th Floor Elevators com You're Gonna Miss Me, depois o Seeds com Girl I Want You, Milkshakes com Tell Me Child, e encerrando o modo Birds com Leaving Here. Depois o Serginho dá uma palhinha sobre as bandas. Falou, vamos nessa. I seen it all in a dream last night. Então, no garagem Birds com Living Here, antes Milkshakes com Tell Me Child, antes Seeds com Girl I Want You e iniciando o módulo 13th Floor Elevators com You're Gonna Miss Me. Bom módulo, hein, Sérgio? Ah. Até que pra ser programado por você ficou bom. Pois é, né? Foi especialmente pro programa, né? Ah, que bom. Ficou semanas pensando, né? Foi. Lindo. Só uma historinha sobre o que rolou. Floor Elevators é uma banda idolatrada, né? O pessoal de Sonic Youth, uma série de bandas e agora regravaram a coisa do cara. Tá até hoje. Do Texas, né? É, Rocky Erickson. Liderado pelo Rocky Erickson. Até na Bia já saiu alguma coisinha comentando sobre o cara. O Seeds também, igualmente, o cara canta até hoje. O pessoal do X, Bangle, já regravou com ele, né? O vocalista, o Sky Saxon. Milkshakes, pra quem pensou, não é. É uma banda de agora, né? Parece, da época mesmo. Mais garagem que eles, impossível. E me parece que os caras acabaram e metade da banda foi pro Sub Pop, né? O Barcinho está falando que é uma das únicas bandas inglesas que é do Sub Pop. Chama The Headcoats. E é igualmente legal, bem são bem podreira mesmo. Mas tem uma coisa engraçada, o vocalista do The Headcoats, o guitarrista, não me lembro, tem um CD duplo, ele lançou durante a carreira 50 LPs. Ele lançou tipo um LP por mês. E ele tem um CD, é sério agora, ele tem um CD com 50 músicas, uma faixa de cada LP. É um CD duplo que a Sub Pop lançou, eu ia até comprar, mas era muito caro, que era edição limitada. São 50 LPs que o cara tem na carreira, sei lá, de 12 anos, é um louco. Pra quem gosta de drogas, tem esse pique, né? Uhum. E o Birds com I, não com Y. O Ron Wood, antes do Rolling Stones, fazia umas coisas legais, né? Living Rhea é uma delas. E dando toque, né, do Armageddon, que vai ter pré-lançamento da festa psicodélica de terça-feira. Inclusive vai também ter um negócio desse Ledo de Dance Music, que não sei por que enfiaram um negócio que de... Que isso, pô? Tá maluco? Psicodélico. É, foi o cara da casa, não tem Dance nada a ver Music, com isso. Nem que a Luísa Brunet venha pedir aqui pra gente divulgar. Muito menos você. Não, não tem nada a ver com isso. O lance é 60. 60, bem, né? Beleza. E a gente vai fazer para lançamento. Se vingar, só dá uma comparecida lá. Garotas até meia-noite não pagam. Ei, beleza. Legal. Bom, então amanhã na Armagedon, fica ali na Rua Augusta, onde era Nation, né? É. E terça-feira é o lançamento da festa psicodélica. Sem os ares antigos do Nation, né? Outro pique agora. E Três Homens, quinta-feira lá também. E o Sigmata, aquela banda que tocou no lançamento do Garage, quarta-feira passada. Vai estar sábado lá na Armagedon. Armagedon. Dando outro toque aqui, o Campo Sagrado, uma banda que mandou uma demo pra gente aí, que a gente vai tocar, deve tocar na segunda que vem ou na próxima. Vai tocar sábado no Madame Satã. Tá? Quem quiser ir lá, confira pra ver. Bom, quarta-feira, você tem ainda uns 5 minutos pra ligar, 252-6561. Pode ganhar ingresso. Serginho e eu vamos discotecar lá, né? Serginho 60 e eu 90. E vai ter show do Holy Bitch 252-6561. Você tem mais uns 5 minutos pra ligar. Todo mundo que ligar, ganha. E vamos esperar que o Serginho volte aí na próxima segunda, trazendo mais uns LPs. Você volta, Serginho? Volta aí, legal. Tranquilamente. Sério? Você mora aqui pertinho, né? É, lá no Tatuapé. 5 metrôs até lá, 6 da manhã, beleza. E lembrando que o pessoal do Jacques Janine mandou um abraço pro Foraça, né? Estão perguntando pela presença dele lá, estão sentindo falta. Diz que ele tá mal, tá com machucado o acústico. É. Já tá meio mal, mas segunda-feira que vem tá com acústico legal e volta. A pasta de viagem dele fez muito sucesso lá. Foi uma loucura em Porto Alegre. Diz que ele deixou muitas boas lembranças. Rapaziada, a gente vai atender dois pedidos e vai encerrar o programa. A gente vai tocar Blonde e depois vai ter uma homenagem aqui aos fãs do Jello Biafra. Blonde vai pro Renato Silva Reis, 17 anos, de Itaquera, e Roberto Avilés, 24, de São Bernardo, que pediram Blonde. A gente vai agradecer aqui o Serginho. Vamos rolar Detroit 442, do disco Plastic Letters, do Blonde. Depois a gente volta e encerra com o Jello Biafra. Então, Blonde pra vocês. Put them at the wheel. com Detroit 442, atendendo pedidos de vários ouvintes aí. Então, antes de encerrar o programa com um tributo ao Diallo Biafra, vamos agradecer aqui ao Serginho, que está se sentando ali, já ajeitando seus giz. Valeu, Serginho. Falou, falou. Ele agradece por 60. E agradecer ao Tatu, que é o nosso crítico culinário, e ao Paulão Martim, que é o nosso crítico do que faz o Tudo Sobre Sexo, aquela coluna linda do NP, né? E os dois tocavam em bandas maravilhosas, né? O Tatu tocava na banda A Coisa, né? Que era uma banda sensacional. E o Paulão tocava no trio Os Merdas, que lançou um single com Bolero de Ravel em versão hardcore, né, Paulão? Foi uma coisa maravilhosa. Ainda vou recuperar essa fita. Ainda vai ser a última coisa a tocar nesse programa aqui. Vai ser lindo. Se depois acabar, vai tocar Os Merdas. Não, ao contrário. Vai acabar porque vai tocar Os Merdas. Depois a Tsunami vai interditar. E o Tatu vai trazer o single da Coisa também, que pelo nome é uma coisa, uma banda muito linda, né? Pois é, eu tava até comentando aqui que a gente tem que recuperar essas duas coisas, porque são as duas maiores bandas da Terra, né? São, tinha vários integrantes, assim, 18 cada uma, né? Era pelo muito menos. Grande, né? Então a gente, bom, agradecer a galera que ligou aí e... Agradecer a mulherada que ligou. A mulherada, principalmente, né? As últimas mulheres que ligaram, vamos dar o nome delas aqui, dá papel. Cadê o papel? Tá na mão, aqui. Tá na mão. Vera Lúcia. Que beleza, Vera Lúcia. Andréia, Shirley, Maria Aparecida dos Santos da Folha, um abraço, Cida. Ô, Cida, beleza, hein? Deixa eu ver. Mais uma, tem mais uma. A Cláudia Lúcia Carneiro do Brooklyn. Do Brooklyn. Beleza. Lembrando aí, todo mundo que ligou até o final do Diallo Biafra, vocês podem ligar 252-6561, ganharam ingresso para a festa de quarta-feira. Todo mundo tem o nome na porta. E é de graça, não vão pagar nada, falou? Todas as pessoas que ligaram. 252-6561, você ainda tem uns 4 minutos, que é a duração da música do Diallo Biafra. Lembrando aqui que esse foi o terceiro programa Garagem, a gente está surpreso aí com a receptividade, muita gente telefonando. Mas não deu pra rolar ainda uma série de bandas que a gente gostaria de rolar. Eu fiz uma lista aqui, deixa eu procurar, das bandas mais pedidas. Eu prometo segunda-feira tocar, tá? A gente vai rolar segunda-feira com certeza Melvins, Sonic Youth, Lard, o novo Ministry novamente, que a gente rolou segunda passada e pediram pra rolar de novo. A gente vai rolar de novo. O módulo de Glitter com uma faixa do New York Dolls pirata ao vivo. Loop, Stooges com uma faixa inédita de um outtake do Raw Power, e Babies in Toyland. Essas estão garantidas segunda-feira. Melvin, Sonic Youth, Lard, o novo Ministry, New York Dolls Pirata, Loop, Stooges e Babies in Toyland. Fiquem ligados segunda-feira. E agora, atendendo a pedidos, a gente vai homenagear os fãs do Diallo Biafra. Muita gente ligando pedindo Ted Kennedy e tal. A gente vai rolar uma faixa de um LP, Last Scream of the Missing Neighbors, que o Diallo Biafra fez com DOA. Então, encerrando o Garagem de hoje, 2 horas em São Paulo, vamos ouvir We Gotta Get Out of This Place com o Diallo Biafra. Eu fico por aqui, André Barsinski. Segunda que vem temos o Forasta de volta, que ele vai se recuperar do acústico dele, que vai estar legal já. E agradecemos aí ao Paulão, ao Tatu, ao Serginho, ao pessoal do Holy Beach que veio. Semana que vem, lembrando, tem o Pinups aqui no estúdio, vai falar da demo nova que eles estão lançando. E até segunda que vem, fique com Diallo Biafra e DOA. Até segunda. está saindo do ar. Não! Garagem. Na próxima segunda, meia-noite, mais 120 minutos de barulho pra você. Yeah.